agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Áries. Vamos lá, Ariana. Use sua boa reputação e seu prestígio profissional para obter vantagens e benefícios. A2, o respeito e a confiança mútua tendem a fortalecer os laços, ok? Hoje a sua cor são os tons claros. Touro. Dê atenção às suas finanças e não compre nada por impulso neste dia. Nos assuntos afetivos, o clima é de entusiasmo e alegria na companhia da pessoa amada, Touro. Hoje a sua cor são os tons pastel. Gêmeos. Hoje é dia de trocar experiências com as pessoas do seu convívio e aprender coisas novas. No campo sentimental, geminiana, é tempo de investir em momentos de diversão. E hoje a sua cor é vermelho. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Sextas, 5:30 da manhã, no Canal 1. Dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação, radionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13:30, no Canal 1. Everything but the kitchen sink. Tudo um pouco. É o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything but the Kitchen Sink, com Sean Klein no Canal 1. Se recordar é viver, a Expresso 80 é viajar no tempo. No Canal 1 oferecemos-lhe 2 horas inteiramente dedicadas ao que de melhor se fez na música e na década de 1980. Carlos Cruz apresenta a Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1. Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Câncer. No campo profissional, Câncer, é hora de aprender novos métodos de trabalho e encontrar um jeito mais fácil de realizar as suas tarefas. A2, faça programas românticos, Câncer. Hoje a sua cor é preto. Leão. No trabalho, Leão, evite desenvolver tarefas que exijam atenção aos detalhes e mantenha o foco em uma coisa de cada vez. E na área sentimental, leonina, fuja de intrigas. Hoje a sua cor é branco. Virgem. Olá, Virgem. Afaste-se das questões familiares para você ter mais tranquilidade ao desempenhar o seu trabalho. A2, não deixe que outras preocupações prejudiquem o seu amor. Hoje a sua cor são os tons pastel. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Que mistério escondem o rock e o indie? Quem são as grandes vozes do passado e as novidades para o futuro? Acompanhe Mr. Music Show, um espaço dedicado a estes dois géneros musicais, o rock e o indie, com especial atenção à mistura de ambos, o indie rock. Sintonize Mr. Music Show todos os sábados, às 3 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Libra. Em casa, Libra, ouça o que os seus parentes têm a dizer. Incentive-os a seguir em busca dos seus sonhos. Agora, no campo afetivo, Libra, demonstre mais confiança em sua cara metade. Hoje a sua cor é preto. Escorpião. Oi, Escorpião. O momento é favorável para planejar cursos de aperfeiçoamento profissional. Nos assuntos do coração, exercite a sua paciência e evite discussões desnecessárias. Hoje a sua cor é bege. Sagitário. No trabalho, Sagitário, leve em consideração os conselhos dos colegas antes de começar uma nova atividade. No amor, escolha bem as suas palavras ou você poderá magoar o seu par. Hoje a sua cor são os tons claros. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Às quintas-feiras, pelas 9 da noite, temos algo espetacular para si. Músicas, todas gravadas ao vivo durante 30 minutos, com a locutora Adriana Pequeno. Espetacular! É o espetáculo no ar, às quintas-feiras, 9 da noite, no Canal 1. Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. Oi, Capricórnio. Hoje é um dia para refletir sobre questões presentes em sua rotina e ver se há mudanças a fazer no seu comportamento. Na vida sentimental, fuja de conflitos bobos, Capricórnio. Hoje a sua cor é marrom. Aquário. No campo profissional, Aquário, não tenha receio de assumir desafios e mostrar a sua disposição diante das novidades. E no amor, deixe os desentendimentos de lado e seja feliz, aquariana. Hoje a sua cor é branco. Peixes. Olá, peixes. Tenha metas grandiosas e objetivos elevados para manter o seu entusiasmo profissional. No romance, as suas expectativas podem estar altas demais. Então, peixes, tenha cautela, hein? Hoje a sua cor é pink. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. Sabemos por alto o que se passa no país e no mundo, mas nem sempre refletimos sobre os assuntos. Acompanhe Carlos Bonaparte na análise semanal a um dos temas mais marcantes da atualidade nacional e internacional. Não perca Nós e o Mundo, às sextas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de quarta-feira da Leitura em Dia. Seja muito bem-vindo. Hoje, proposta no domínio do romance, Na Sombra do Pai, obra de Richard Russo, numa edição da Porto Editora. A literatura norte-americana está sempre na cabeça da onda, a navegar com todo o vapor, servindo-se, claro, do marketing da globalização, do poderio do império norte-americano. Há bons escritores, ela já dissemos aqui várias vezes, não é tão importante quanto nos fazem crer. De qualquer das formas, há excelentes escritores. Deixando de lado também os seus pais fundadores da literatura, quase todos eles ligados à cultura WASP, por exemplo, Nathaniel Hawthorne, Melville, Henry James, até Walt Whitman. Depois, a partir da grande imigração para o grande país da América do Norte, começaram a aparecer depois vozes com indícios marcados da cultura original de cada escritor. Saul Bellow, para a cultura judaica e Yiddish, Henry Roth, exatamente a mesma coisa. Depois, os WASP do século XX, século XXI, tinham na figura, de facto, de um excelente escritor, de um grande escritor, John Updike e até John Cheever, e os católicos também, grande parte deles, como se sabe, os irlandeses que emigraram por sobrevivência económica e até a fome que assolou a Irlanda debaixo do domínio inglês, a origem da sua cultura tem a ver com estes pressupostos e também há excelentes escritores advindos deste nicho cultural religioso norte-americano. Ron Hunton, por exemplo, e até, muito importante, este escritor, Richard Russo, que normalmente passa um pouco ao lado daquilo que é a crítica, ou pelo menos as sugestões literárias que os órgãos de informação. Mas já se sabe como é a vida, portanto, não vale a pena estar a chover no molhado. Richard Russo nasceu a 5 de julho de 1949, em Johnstown, em Nova York, e é considerado um dos maiores escritores da atualidade daquilo que é feito nos Estados Unidos. Ele é formado academicamente pela Universidade do Arizona e foi professor de literatura no Colby College of Waterville, no Maine. O seu romance de estreia, Moonhawk, e aqui a característica fundamental deste escritor, é que ele localizou e localiza grande parte das suas narrativas exatamente numa cidade, numa pequena cidade norte-americana, da costa leste dos Estados Unidos, e depois tem o outro livro também muito famoso, O Declínio do Império Whitting, do qual recebeu o prémio Pulitzer. Este é o seu segundo romance em termos de ordem cronológica, de 1988. O que temos aqui? Anos 50, pós-Segunda Guerra Mundial, os traumas de quem participou, nomeadamente de um protagonista essencial para o desenrolar deste romance. Sam Hall tem uma vida completamente disfuncional, a única coisa que se preocupa é beber, frequentar prostitutas e apostar nas corridas de cavalos. Tem uma família, como dissemos, completamente à deriva. Ele é casado com Nelly, uma mulher que depois sofre um colapso nervoso, do qual tem um filho, este casal tem um filho, Ned Hall. E é depois a segunda grande história baseada, a segunda grande parte deste romance, baseada no crescimento de, e nas aprendizagens, as companhias, os amigos do pai, grande parte delas feitas em bares, em arruaças de rua e resultantes de copos, problemas com a justiça, com a polícia, e Ned Hall vai fazer todo o seu crescimento um pouco num pé em cada lado destas duas margens. A mãe em colapso nervoso, depressões sucessivas, e um pai completamente disfuncional, mas um pai carinhoso e amoroso e sensível. Um romance, de facto, daquilo que nos foi dado ler nos últimos tempos, do que à literatura norte-americana de respeito, dos mais importantes. É um romance, e usando as afirmações de Frank Sinatra, olhando para nós, nem sempre se conseguia perceber o que nos passava pela cabeça. Mas era muito fácil descobrir onde tínhamos o coração. De facto, na viagem de Sam Hall e Ned, ficamos a perceber a complexidade da alma humana com as suas tristezas e as suas alegrias. Um romance, de facto, quase genial. Este romance chama-se Na Sombra do Pai, da autoria de Richard Russo, proposta de leitura nesta quarta-feira aqui na Universitária, uma edição da Porto Editor. Em

tentou equilibrar a participação da base com a cúpula da igreja, não sem dificuldades pela diversidade dos registros discursivos. Em julho de 1978, realizava-se em João Pessoa, na Paraíba, o terceiro encontro intereclesial das SEBES, das Comunidades Eclesiais de Base, agora com cerca de 200 pessoas, das quais 2/3 vinham das bases, sob o moto Igreja, Povo que se Liberta. Desta vez, a Igreja da Base tomou a palavra. Os representantes das bases organizaram tudo, coordenaram os grupos, fizeram as exposições e conjuntamente elaboraram o documento conclusivo. Vivia-se um fato inaudito. Depois de 480 anos de silêncio, o povo religioso e oprimido tomou a palavra e rompia o monopólio da fala do corpo de peritos da igreja: o catequista, o padre e o bispo. Os assessores, agentes de pastoral e os bispos puderam ouvir da boca do próprio povo a espoliação econômica, política e cultural a que estão submetidos, seus gritos por justiça e participação. Dois dados criaram consenso. A raiz principal da opressão que sofrem provém do sistema capitalista, elitista e excludente. O povo resiste e se liberta na medida em que se une e cria uma rede de movimentos sociais populares. A análise dos 200 relatórios das bases foi feita pelos peritos presentes, produziu os melhores textos de eclesiologia dos últimos anos, trazidos para vários idiomas. O quarto encontro intereclesial das SEBES, das Comunidades Eclesiais de Base, aconteceu em Itaici, em São Paulo, e consagrou a força de participação e organização das bases, entre bispos, um cardeal, Ivo Lochaiber, agentes de pastoral, padres religiosos, assessores e representantes das comunidades. Somavam-se cerca de 300 pessoas, vindas de 71 dioceses e 19 regiões do país. Como em João Pessoa, aqui também foram as bases que coordenaram e conduziram até o final todo o encontro. Fique com essa reflexão, fique com a luz e a força do Deus da vida. Se você quiser, consulte o nosso site na internet, www.gilvander.org.br. Fique com a bênção do Deus da vida e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com o Frei Gilvander Moreira. Mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Do vinil ao CD, do analógico ao digital, do passado ao presente, há um mundo à sua espera às portas da Subcave. Subcave, segundas, 10 da noite, com Carlos Cruz, no Canal 1. Muito boa tarde, esperemos que esta conversa seja do agrado de todos. Eu, para contrariar, digo bom dia, como já passou bem. Mesmo nos brancos, lembremos-nos do Hitler, que provocou aquele holocausto mundial precisamente baseado numa ideia que ele tinha, que era o racismo. Nas cidades pequenas, diz ela, há uma excessiva valorização do material. Roupas, carros, bem materiais, marcas... Tirando o resto, pronto. Carros, agora é que é. Conversas aleatórias. Aos domingos, às 18 horas, no Canal 1. Cada um deu o seu braço a torcer nos momentos essenciais para que essa união continue. Está a ouvir é Irish, música tradicional irlandesa. No Canal 1 dedicamos-lhe 2 horas por semana em Sound Irish, um espaço com locução inglesa que, mais do que a música, aborda a cultura da República da Irlanda. Não perca aos sábados, a partir das 15 horas, com a apresentação de Joe Bollard, Sound Irish, no Canal 1. Feita de histórias de amor e de melodias que tocam o coração, a MPB abre as portas da manhã do Canal 1. Às 9 da manhã, de segunda a sexta, pela mão da Target Radios, trazemos-lhe 60 minutos de música popular brasileira. MPB. Target Brasil. De segunda a sexta, às 9 da manhã e com 60 minutos de duração, aqui no Canal 1. Olha, as rádios estão tocando a nova música de trabalho de Munhoz e Mariano, Longe Daqui. A faixa chega para substituir Copo na Mão, que havia sido lançada em março. Ambas fazem parte do DVD que os sertanejos gravaram no fim de fevereiro em Presidente Prudente, São Paulo. A previsão é que o trabalho completo seja lançado ainda nesse semestre. Ao contrário da música anterior e de outras mais conhecidas de Munhoz e Mariano, Longe Daqui preza pelo romantismo. No mundo da fama! Priscila Silva, moça de Fortaleza que postou fotos numa rede social em momento quase íntimo com Neymar, continua fazendo a história render. Em conversa com as amigas em um grupo no aplicativo WhatsApp, ela confirma que fisgou o namorado de Bruna Marquezine. Sim, e ainda contou um detalhe sobre a pegação. A loira afirmou que foi ótimo, que o jogador beija bem. Há quem diga que Priscila está querendo mesmo que isso vaze. Pronto, vazou. No mundo da fama, a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó parece estar trabalhando em um novo repertório. Apesar de ter lançado seu último DVD do tamanho do Nosso Amor no final do ano passado, caiu na web uma música inédita dos sertanejos. Assim como no DVD, a canção intitulada Hipótese também teve produção assinada por Fernando Zó, da dupla com Sorocaba. Com uma letra bem romântica, a nova música fala sobre um homem que quer proteger a amada dos sofrimentos da vida. No mundo da fama, amados e fofocas, agora! No mundo da fama. Bárbara Evans foi vista com Paolo Guerreiro na Clínica Santé, em São Paulo. A filha de Monique vai trocar suas próteses de silicone por uma menor. Os dois estavam em clima de romance na sala de espera. Ficavam se agarrando e fazendo juras de amor. Depois de tantos desencontros, parece que eles acertaram. No mundo da fama, amados e fofocas, agora! No mundo da fama. Ana Maria Braga acabou de voltar de Miami, onde passou uma semana com Marcelo Frizzoni, seu ex-marido. O clima era de romance, segundo brasileiros linguarudos que encontraram os dois por lá. Inclusive almoçando em um shopping para quem quisesse ver. Será que vão voltar ou já voltaram? A apresentadora desembarcou em São Paulo e ela está solteira há 2 meses, desde que terminou o namoro com Mauro Baiô, empresário e jogador de golfe.